2801, a Lima tem cabeceira 28. Lima tem 2801. Tá, 3560. Lima 6808, pronto pra copiar? Nível 360, perfil da saída Gol e transição a fito. Olha, o fito 0360, não tem agora. De frequência. Aciona o código 5066 e o controle 19.8. 190.099, aposto solo controlado. Positivo, então, vai fazer aproximação direta. Vai que vou pra Lima. Sim, chamar. Graus 109. Autorizado a colagem 28, gol na 601. Torre Salvador, então 3897. Então 3897, ali mantém cabeceira 28. Ali mantém 28, então 3897. Mike Papa Lima, considero o celular 27, livre frequência. Muito obrigado, Papa Lima. O Uno 601 decolou aos 15, começam aos 27, é o controle 119.8. Uno 198, boa noite, bom trabalho. Aumenta. Controle Salvador, boa noite, gol, Uno 601. No 601, contato radar na decolagem, suba para nível 380, saída Golem. 380 Golem, no 601. Ano 764, chame Centro Recife, ano 28.8, alterna, ano 33.25. 288-3325, bom, ano 764, obrigado. 389, setorizado decolar, pista 28, vento 190 graus, 109. Decolagem 83897. São 3897, decolou 29, chame controle 119, décima 8. 1198, décima 7, boa. Salvador, boa noite, está 3897. São 3897, contato radar na decolagem, suba para nível 340, saída Gole. 340 Gole, 3897. Meu 01, chame Centro Recife, ano 28, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288, uma boa noite, um bom trabalho. Controle está 3897, poderia pro ar eu te estar presente? Não vou atrapalhar? Até o perfil da saída. Pro perfil 97. Salvador, boa noite, bom 776, informação FIFA. Bono 776, senhor identificação, autorizado via chegada cara e desça para 3 mil pés. Altímetro no 0 no 3. Desce a 3 mil pés via chegada cara, bom 776. Thank you. ouvir me chamando, o solo? Ok, o Pacal de Trunfo em Natal, 250. Eu não tenho o seu plano aqui no sistema. Foi preenchido aqui em Salvador o plano? Eu vou verificar aqui seu plano, vou aguarde e não escuto. Ativo, tá 3603. Ok, procedimento completo, tá 3603. Plano 30, tá 3897. Gente, tá 3897, chame Centro Recife, 128.8, alterna 133.25. Obrigado, Centro Recife, tá 3897. Caso 10 nós, cheque frente pouso, pouso autorizado, cabeceira 28, tá 3603. Baixou e travou, livre de pouso, cabeceira 28, tá 3603. Afirmativo. Pushback acionamento no portão 4, abjet 6708. Senhor Salvador. 6708 no 4, tá livre, puxa, acionar, chame táxi. Obrigado, senhor. Facal de Trunfo está livre, acionamento, chame para o táxi, é o ar de cópia. Mas já tá solucionado aqui. Esse Fiat o plano já foi autorizado. Só estou processando aqui os dados para já informar a cópia. Salvador, gol no 273. Sete três para confins comigo. 380. Para Confins, aguarde cópia na escuta, 263. Padrão, 273. E a chegada a Cari, para 2713, reportará estabilizado no curso, o 776. Solo Salvador, boa noite, TAM 3603, livrou. Táxi livre via Alfa e chame antes da Juliette. Livre via Alfa, chamante da Juliette, TAM 3603. Para o táxi Webjet 6708, estamos com 122 a bordo. São 3 horas e 15 alternando. Alternando Fortaleza. Táxi livre à direita e mantém posição logo aí antes da Juliette aqui. Direita antes da Juliette, ciente 6708. Tem mesmo um texto em condição à esquerda ainda aí na Aquilo? Afirmativo, segue via pátio? Eu acho, via pátio 3 então, depois no final do pátio 3 está autorizada a entrada no pátio 1, no portão 3. Via pátio, ingresso pátio 1 para o 3, TAM 3603. Alô Salvador, boa noite, TAM 3197, está ciente da Whisky. Para o Galeão, confirme o nível solicitado. Autorização Galeão no 380. E aguarde corpo, ajuste no 013. Guardando 3197. Da Juliette 6708. Que 6708 pode continuar o táxi direto até o final. Ponto de espera na Golf, chama a torre 1862. Obrigado, senhor. Na ponto de espera 1862. O pacote de trunfo está autorizado para Natal no nível 250 na aerovia Pesulu no 0. Decola da pista 28 com curva à direita para sair da Aron, transição Zipar. Aciona 5064. Controle 19.8. Correto, chame para o táxi. Próximo ponto de espera pronto, Webjet 6708. A 708 autorizada a alinhar e decolar da pista 28. O vento 200 graus com 10 nós. Webjet 6708. A linha decola da 286708. Obrigado, senhor. Do Gol no 273. Está aguardando a cópia, está na posição 612, pronto para o pushback. Isso aqui, está autorizado o pushback na 612, pronto para copiar? Autorizado o pushback, copia no 273. Autorizado para Confins no nível 380 na PU 58. Decola curva à esquerda na saída Gole, Eval e depois Gonza. Aciona o código 5074 e o controle 19.8. Alô, chame torre 18.6. 18.6. Obrigado. Aciona 5174, transponder, controle 119.8, Gol 1273. Correto, chama para o puxa, está livre o puxa acionar no 612, chame táxi. Atualizado, chamada táxi, 273. Baixou e travou, 176. Continue a aproximação, guarde pista livre. Guarda pista livre, 776. Estimativo, está pronto, 940. Autorizado para Guarulhos no nível 400, na Turística 50. Decola com curva da 28 com curva à esquerda, saída Gole, Eval, depois Eudes. Aciona o código 5063 e o controle 19.8. Copiou, 400 autorizado para São Paulo, Guarulhos, JPL 50, decola da 28, curva esquerda, saída Gole, Eval, Eudes. 5063 é o código, controle 19.8. Correto, chame para o puxa acionar. Será reportar no 940. 6708. Webjet 6708, contato radar na decolagem, suba para nível 330, perfil da saída Aron. Aron 330, 6708. Autorizado para Galeão no nível 380 na Pesuru 14. Decola curva à direita, correção, curva à esquerda, saída Gole, Eval, depois Crate. Aciona 5076 e o controle 19.12. Autorizado então, Guarulhos no 380, Galeão no 380, Viampas e Luno 4. Decola no perfil da Gole, Eval. 5076 no transponder, 119.6 o controle, tá 3197. O controle 6968, aqui é a saída Gole, Eval e depois Crate. Gole, Eval, Crate, tá 3197. Chame para o puxa acionar. Chama lá e o controle 1098. Confirmando, dois a bordo? Duas aeronaves, dois a bordo. Ok, Eu ligo o táxi para o cruzamento da pista 1028, para a Cal de Trunfos. Táxi Gol 1273, está com 97 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Campinas. Está livre o táxi 1273 até o ponto de espera da 28 e chame Torre 18, esse é uma meia dúzia quando logo. Livre táxi até o ponto de espera da 28, ponto de espera chama Torre 18, meia dúzia, 1273. O 273, para evitar demora, ingresse logo a primeira aí à direita, via pátio, ok? E depois vai liberar lá na Quilo para novamente pegar a Alfa e prosseguir até o ponto de espera. Positivo, direita pátio, após táxi de Quilo, retorna a Alfa até o ponto de espera do 28, 273. 1884, está Quebec. 1884, acione identificação, autorizado chegada CARI, desça para nível 060. 060, autorizado CARI 4. Autorizado o cruzamento para Cal de Trunfos e táxi depois à direita, correção à esquerda, até o ponto de espera da pista 28, chama a Torre 186 quando lá. Solo Salvador, tá 3197, puxa acionamento no 5. 3197, no 5, está autorizado, chama para o táxi. Autorizado no 5, chama para o táxi, 3197. Gol 1273, observe as aeronaves da Força Aérea que estão à sua frente à esquerda. Siga as duas aeronaves e chame Torre 1862 no ponto de espera. Positivo, seguindo as duas aeronaves da Força Aérea, chama a Torre, ponto de espera, 1273. 1776, prossiga em frente direto. Última esquerda, portão 2. Ok, era a última esquerda para o portão 2. 1776. Salvador, gol 940 para o puxo, treinamento no 1. Que no 1 aguarde. Aguardando 940. O Gol 940, observe aí a aeronave da companhia que vai parar à sua direita, no 1, correção no 2, à sua esquerda.